Vivendo no limite, comendo alguns olhos dos cabras, cozinhando a carne dos cobras, segurando o mundo igual Atlas. Tô atrás do que é meu de direito, tipo Rei Arthur e a espada. Já não tenho medo do esqueleto, fui He-Man sempre que eu precisava. Se virando no corre da prata, o ouro já é nosso faz tempo. Lembra aquela bike quebrada, eu indo ver uma vaga de trampo. Seu barriga me cobrando aluguel, eu juntando para comprar um rango. Escutei os barulhos de rajada, fui no beco das finhas chorando. Mais um Chaves daqui que se vai, leva a alegria do pai dentro do túmulo. As histórias não andam legais, tão bem reais. As marcas de chumbo não querem mais a bola quadrada. Se passear em Acapulco, carregando com cega quadrada, mandando vários pro sepulcro. Se cansaram da vida barata, começando enchi de presunto. Vender suco não é opção, eles querem conquistar o mundo. A ironia que tá tudo ao contrário, papel do palhaço fazendo a risada. A revolta abraçou os piá que não abraçaram algumas piadas. Quantos ais deitam na vida louca? Me diz quantos morreram na bala. Quantos que tão presos na masmorra, morrendo de saudade de casa. Madruga em busca de um qualquer pra pagar o aluguel. Beijo que não ajuda, é um pobre Judas que traiu Jesus, foi expulso do céu. O Chaves cansou de sofrer, não quer mais dormir no barril. Deu tchau pra gentalha, jogou a toalha, pegou suas tralhas e foi morar no Rio. Professor Girafales está puto, fumando um charuto que veio da Bolívia. Comprou flores medicinais pra ficar na paz com a dona Florinda. A Chiquinha, Chiquinha elegante, foi pra um baile funk na rua de trás. Voltou pra vila com fim na mochila e agora não sabe quem que é o pai. A bruxa do 71, fazendo um feitiço com vários insetos, tentando fugir da maldade que invade a cidade pelo desafeto. A série da vida real é bem mais séria do que cê imagina. Cada pessoa é um personagem sobrevivendo uma triste rotina. A parte e a Pops e o Nonho explicaram pro seu barriga que ontem à noite o Jaiminho morreu com uma bala perdida. Conta tudo pra sua mãe que cou e avisa os comédia que nunca trincou, que o novo episódio vai ser puro ódio. Só vai estar no pódio quem representou. Chaves, chaves, chaves, chaves, chaves.